você. Saudades, saudades, saudades de você. Saudades, saudades, de tanto te querer. Saudades, saudades, saudades de você. A saudade que eu sinto, ninguém sente por você. A saudade que eu sinto, ninguém sente por você. Este é o Canal 2. Assim desfaço pelo

preciso de uma fada, de uma boa fada. Pode ser que a vida me corra melhor. Olhem, eu acho que com a crise todos nós precisamos de uma boa fada madrinha. Ah, pois é. Preciso de uma fada, de uma boa fada, para ver se eu tenho mais sorte ao amor. Preciso de uma fada, de uma boa fada, pode ser que a vida me corra melhor. Preciso de uma fada, de uma boa fada, para ver se eu tenho mais sorte ao amor. Preciso de uma fada, de uma boa fada, pode ser que a vida me corra melhor. Beijar tua boca, quero te amar e pôr louca. Quero que sintas no beijo todo o meu desejo quando te abraçar. Um beijo nunca fez mal, não é pecado mortal. Quero dar-te um beijo quente nessa boca ardente que me faz sonhar. Um beijo que eu te vou dar, toda a vida vais lembrar. O primeiro beijo não se esquece, nunca se pode apagar. Um beijo cheio de paixão acelera o nosso coração. Dá-me o teu beijo na boca, menina marota. Dá cá um beijo com desejo, dá-me o teu beijo na boca. Quero sentir os teus lábios nos meus, quero que sejas marota. Dá cá um beijo com desejo, dá-me um beijo sensual. Na cara também podes dar, mas quando me quiseres amar, dá-me o teu beijo na boca, menina marota. Até podemos mesmo não querer saber, mas há coisas que se está

olhei pra ti sem mais saber dizer. Fiquei ali para olhar sem ver. Ai, que forte dor, meu pai, tu me deixa assim, amor, sem conta, tu. Ai, mas é tão bom seres o meu bombom, seres só pra mim. Ai, pra onde vou? Não sei onde estou, nem de onde. Conquistar tudo aqui.

vidas para além de nós. Há outros seis a 20 anos luz de nós. Sós, não estamos sós. Há de haver outros Thank you.

deitadas assim, céu cheio. Thank you. Noite de Espetáculo, de terça à sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Thank you. Tantas imagens perto de mim. Sinais sonoros. Sábados, 21h30, no Canal 2 da Antena Web. Fecha os olhos e adivinha

estar.